Palavras de Esperança, à sexta-feira às 10:30 e ao domingo às 10. Um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos à Rádio Boa Nova, um novo espaço a partir de hoje, que dá por nome Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova, para ouvir sempre às sextas-feiras, às 10:30 e aos domingos, às 10. Hoje, e no arranque destas Palavras de Esperança, com a presença do Padre António Loureiro, pároco de Oliveira do Hospital, e também o Padre Orlando Henriques, pároco de Pampilhosa da Serra do Arciprestrado do Nordeste da Diocese de Coimbra, o Padre Orlando, que é também diretor do jornal Amigo do Povo. É preciso então percebermos o objetivo deste programa, que arranca hoje na Boa Nova, este espaço que vai ser semanal e que também pretende de alguma forma dar continuidade ao espaço que nesta rádio já era preenchido pelo saudoso professor José Ramos Mendes, com o seu espaço Palavra de Vida. É a altura então de saudarmos o pároco António Loureiro e também o padre Orlando. Sejam bem-vindos à Rádio Boa Nova, a estas Palavras de Esperança. Bom dia. Muito bom dia. Olá, bom dia. Seu padre António Loureiro é conhecido de todos os oliveirenses em particular, é também um amigo de todos nós e da Rádio Boa Nova. Temos pela frente um novo desafio, são estas Palavras de Esperança que podemos passar a ouvir todas as semanas e duas vezes em dois horários distintos aqui na Boa Nova. Qual é que é então o objetivo destas Palavras de Esperança? Então, o objetivo deste programa é, de algum modo, de trazer à nossa reflexão e ao nosso público palavras de esperança que têm a ver com a nossa fé, na continuidade dessas palavras de vida do professor José Ramos Mendes. Ele sempre tinha muito prazer em o escutar aos domingos, em que antes de ir celebrar a Eucaristia, ele fazia uma reflexão sobre a liturgia do domingo, uma reflexão cuidada e atenta e aprofundada. Durante algum tempo sentimos o seu falecimento, houve aqui um espaço em que não houve este programa e que agora queremos dar continuidade justamente com o início do novo ano litúrgico, que é o Advento. Fazia então falta um espaço deste cariz aqui na Rádio Boa Nova? Penso que sim, penso que a Rádio Boa Nova tem uma matriz de inspiração cristã, teve na sua raiz os párocos e as paróquias do nosso concelho, e penso que é sempre bom. A sociedade de hoje está influenciada por muitas opiniões, muitos condicionalismos, muitas dificuldades. Creio que a palavra de Deus é sempre uma palavra de esperança que nos ajuda a abrir o coração a um novo olhar, a uma nova presença. E quando Deus está presente na nossa vida, a esperança renasce. E creio que todos necessitamos um pouquinho disso. Portanto, serão palavras de esperança neste espaço que, já falámos sobre isso, não será estático. Portanto, vamos ter por aqui programas quase sempre diferentes a cada semana. Vamos ver. Portanto, como estamos a começar, a gente não sabe muito bem o que irá acontecer. Mas o nosso desejo era que incluísse efetivamente uma reflexão sobre as leituras e o tempo litúrgico de cada domingo, mas ao mesmo tempo também com algum dinamismo. Não poderá ser não sempre do mesmo modo. Hoje estou aqui com o padre Orlando Henriques, outros dias eventualmente poderá ser sozinho, outras vezes poderá ser com outras pessoas, outras vezes será o padre Orlando também a fazer o programa. O objetivo efetivamente era podermos ajudar a transmitir uma mensagem que nos desse esperança, que nos desse alegria, que ajudasse a descobrir o sentido positivo da vida e a saber que, além de todas as nossas dificuldades, há sempre algo bom, algo de bem, que nos atrai e que somos convidados a perseguir ou ir atrás. E não ficarmos, às vezes, pois, vencidos pelas dificuldades do dia-a-dia. Então, neste sentido, o desafio que hoje lançamos é justamente este. Não sabemos ainda bem como vai ser, o Espírito Santo também nos há de ir ajudando, mas com certeza que será um espaço dinâmico em que, oxalá, sejamos capazes de transmitir algo de bom e algo de esperança que conduz à Palavra de Deus, ou que vem da Palavra de Deus, para que Jesus Cristo possa não só nascer no Natal, nas nossas representações teatrais, ou musicais, ou no presépio que fazemos em casa, mas sobretudo esteja dentro de cada um de nós e seja alguém que nos vai acompanhar e que vai fazer também o caminho connosco. Muito bem, também este é um desafio para o seu padre Orlando, um jovem sacerdote que saudamos também aqui na Rádio Boa Nova e que está muito empenhado e imbuído destas palavras de esperança. Também seja bem-vindo, seu padre Orlando. É importante um programa como este aqui na Rádio Boa Nova, a Rádio do Oliver do Hospital, mas esta rádio que é também de toda a região e muito ouvida no Arciprestado. Sim, eu penso que este programa poderá ter uma importância tripla, pelo menos em três vertentes, porque é importante preparar a liturgia do domingo para a viver bem. Claro que as pessoas, tendo à sua mão as leituras, podem e devem ler antes as leituras, fazer meditação, fazer oração a partir da palavra de Deus. É muito importante não chegarmos à igreja e estar a ouvir as leituras assim pela primeira vez, a ver esta escuta antes. É qualquer coisa de muito bom e que nos ajuda depois também a viver melhor a celebração, e por isso este programa, sendo documentário litúrgico, pretende introduzir-nos na liturgia do domingo e ser uma das ajudas a par de outros meios que há a preparar a liturgia do domingo. Por outro lado, porque também é importante, uma segunda vertente, é importante este programa porque, havendo esta inspiração cristã da nossa Rádio Boa Nova, eu e o Padre António achámos muito importante que nós, os padres do Arciprestado, termos uma presença na rádio, o próprio Arciprestado estar aqui presente, haver mais presença da Igreja ao nível local, já há certamente, mas haver mais ainda, esperamos contribuir também para isso. E outros párocos também se poderão juntar a vocês nesta missão? Esperamos que sim, esperamos que também nós de alguma maneira estamos a dar um pontapé de saída, que esperamos depois que outros também peguem. Também uma terceira vertente de que me estava a esquecer, de facto o mundo precisa de esperança e Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus Cristo é a chave, é a fonte que sacia essa sede que todo o ser humano sente e que às vezes não sabe onde ir saciar essa sede. E por isso também nós esperamos ser uma ajuda pequena, segundo as nossas possibilidades, mas estando com Ele, com Jesus Cristo. Muito bem. E coincidentemente arrancamos então com estas palavras de esperança também com o início do Advento, que também arranca já neste domingo, dia 2 de dezembro. É assim, Sr. Padre Loureiro? Coincide com o novo ano litúrgico, então que é um espaço novo. O ano litúrgico não coincide com o ano civil, porque o momento central é o nascimento de Jesus, e então temos, desde o dia 2 de dezembro, que é o primeiro domingo de Advento, a preparação dessa vinda do Senhor. E gostaria também que este programa, além desta reflexão, hoje não vai ser assim uma reflexão muito... É mais a apresentação do programa, mas sobretudo gostaríamos que fosse também um espaço em que sentíssemos que nós, o que a Igreja comunica com a comunidade. Que não só temos o espaço da celebração litúrgica, que é muito importante, onde as pessoas realmente vão rezar, vão escutar, estão presentes, e oxalá sentíssemos também essa importância, não só porque é um dever, mas mais porque é um dever, porque é uma necessidade de podermos alimentar a fé através da participação dominical na Sagrada Eucaristia, na reflexão que se faz, no escutar a leitura. Nestes dias dizia às crianças da catequese, porque fazíamos a entrega da Palavra de Deus, a festa da Palavra de Deus, eu dizia: olha, a minha avó não sabia ler, no entanto, conhecia a Palavra de Deus. E eu disse: então digam-me lá porquê. E o editor também disse: porque há a missa. Exatamente. E à missa, e sabia escutar as leituras, a reflexão que se fazia, e aprendendo a viver a vida com esse sentido cristão tão importante. Hoje, parece que é mais difícil, porque há muitas fontes de informação, há muita comunicação, e às vezes esta dimensão especificamente religiosa acaba por ser mais difícil. Então gostaríamos que este programa também nos ajudasse a comunicar aquilo que a Igreja vai fazendo, as propostas da Igreja, concretamente através destas atividades dominicais. Aproveito já agora para anunciar um momento que penso que poderá ser muito interessante, que é a Benção das Grávidas, que será no dia 12 de dezembro, às 21h, na Oração de Louvor e Misericórdia, onde pretendemos também estar com as mães que estão na gestação de um filho, como fez Nossa Senhora, como aconteceu com Isabel, quando recebeu a visita da Nossa Senhora, o seu filho ficou cheio do Espírito Santo. Então rezar também para que as mães possam ver a sua vida e a sua maternidade abençoada por Deus. São menos importantes. No ano passado lembro que uma mãe estava na oração e saiu diretamente para a maternidade. Foi chegada a hora, não é? Foi chegada a hora. Foi uma hora abençoada. Seu Padre Orlando, mas também o Advento é um dos momentos mais marcantes de cada ano litúrgico, podemos dizer assim. Sem dúvida nenhuma. O Advento começou por ser... podemos dizer que foi o último tempo litúrgico a surgir dentro daquilo que é a história da liturgia, mas nem por isso é o menos importante. No Advento preparamos-nos para a vinda do Senhor, e algumas pessoas poderão perguntar, mas então ele já veio, ele já nasceu, estamos a preparar o Natal, mas estamos aqui à espera como se ele viesse para nascer. A verdade é que o Advento não celebra qualquer coisa que já passou, mas o Advento é hoje. Nós, os cristãos, estamos em Advento todo o ano, toda a vida, até ao grande encontro com o Senhor, porque ao mesmo tempo que recordamos a esperança dos antigos, que esperaram o nascimento do Messias, nós próprios estamos também à espera da segunda vinda de Cristo, em que ele há de vir de forma gloriosa para plenamente consumar o seu reino, e nós aguardamos essa vinda do Senhor com vigilância, é certo, com o espírito de penitência, querendo nos preparar bem, procurando endireitar os caminhos do Senhor, como pregava São João Batista, mas também com alegria e com esperança, porque afinal de contas a vinda do Senhor é a nossa libertação também, e é a resposta plena aos nossos anseios, àquilo que nós desejamos, é o chegar a essa meta da vida eterna, e por isso aguardamos com esperança e vivemos em Advento permanentemente, e o tempo do Advento ajuda-nos a entrar nesse espírito, vigiar, orar, uma expectativa alegre e gozosa. E é isso que também nós queremos, com esta expectativa alegre e gozosa, são as palavras de esperança a cada semana aqui na Rádio Boa Nova. Sr. Padre Loureiro, estamos a terminar este arranque, não sei se quererá partilhar mais alguma ideia. Pronto, realmente a liturgia deste domingo fala-nos dos tempos finais. Jesus há de vir uma segunda vez, mas como dizia agora o Padre Orlando, ele também vem e está connosco. A palavra que a liturgia hoje nos deixa, ao concluir o Evangelho, é justamente esta: portanto, vigiai e orai em todo o tempo, para que possais livrar-vos de tudo o que vai acontecer e comparecer diante do Filho do Homem. A esperança é justamente esta, é que se estivermos atentos, poderemos comparecer ante o Filho do Homem, ante Jesus, e livrar-nos de tudo o que é negativo, que é mal, que tudo aquilo que é pecado e que nos perturba e nos faz mal, e faz mal à sociedade. Jesus vem como esse sinal de esperança, através da humildade, mas convida-nos efetivamente a que este tempo de Advento não seja só tempo de pensar nas compras de Natal e na festa de Natal e já está tudo orientado para aí, mas também para que possamos desenvolver um pouquinho de interioridade, descobrindo que dentro de nós devemos criar um espaço, e um espaço especial, para que Jesus possa nascer e acontecer também dentro de nós. Aquele que tem Jesus no seu coração aprende a olhar as coisas e a viver as coisas com outra dimensão, com outro olhar. A realidade é a mesma, mas sente-se de uma maneira diferente. E é isto que também gostaríamos de ajudar a que os cristãos pudessem descobrir. Um Natal que nos conduz a uma experiência interior diferente e que se manifestará também numa relação com os outros diferente. Muito bem, e terminamos então e com alegria, não é, Sr. Padre Orlando? Temos uma sugestão musical. Sim, nós pretendemos ter sempre um tema musical hoje, e nesta disposição de querermos viver bem este tempo do Advento, vamos ter o tema Hoje Quero Viver Bem, do Padre João Paulo Vaz, um padre da nossa diocese, que é cantor e que tem vários álbuns lançados. Desta vez é do álbum Notas de um Sonho, e ficamos assim com este tema Hoje Quero Viver Bem. Ficamos assim, muito obrigada pela vossa presença, até para a semana. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero viver bem, quero cantar as maravilhas de Deus, dizer ao mundo que é bom acreditar e entregar tudo o que somos por amor. Quero sorrir e deixar que os outros vejam. Ser o frio, o sol, a luz, a harmonia de tudo o que Ele criou. Deixar marcas pelo bem que sou capaz, espalhar a marca eterna deste Deus. Entregar tudo o que somos por amor. Quero sorrir e deixar que os outros vejam. Pelo sorriso a beleza desta terra, inspirar e provocar a eternidade no coração de cada um. Quero merecer o frio, o sol, a luz, a harmonia de tudo o que Ele criou. Deixar marcas pelo bem que sou capaz, espalhar a marca eterna deste Deus. Hoje quero viver bem, hoje quero viver bem, hoje quero viver bem e entregar tudo o que somos por amor. Palavras de Esperança, à sexta-feira às 10h30 e ao domingo às 10h. Um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.